Estratégia MG Mixtape Sangue de Cruz. Sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus. Existem oportunidades únicas na vida do ser humano. Você que está ouvindo, presta atenção e deixa Deus falar o seu coração. Paz. Ei, quanta coisa já passei, quanta treta já vivi, quanta besteira falei. Parei pra pensar um pouco no meu passado. Quantas viagens eu não devia ter embarcado. Andei do lado errado, tentando ser feliz, pensando que já era dono do próprio nariz. Estava enganado, não passava de um pivete. Meu projeto de vida ainda tava na maquete. Mas Deus tinha um plano pra mim, desde que eu nasci, antes de eu existir. Me amou, me aceitou do jeito que eu sou. Apagou o meu passado e meus pecados perdoou. Espera. Tô de boa e sempre vou tá nessa. Por mais que tá difícil, sou bem mais a vida eterna. Não tenho pressa pras coisas dessa vida. Tudo é só um teste, Jesus é a saída. Escolha alternativa, melhor que seja certa. O coração de Deus sempre tá com a porta aberta. Eu sei que às vezes aperta e o caminho é estreito, mas sai dessa caverna, pois pra tudo existe um jeito. Drogas, festa, bebida, mulher, larga dessas tretas e se coloca de pé. Eu sei que você quer apenas se dar bem, ser feliz na vida ao lado de alguém. Mas sem Jesus não dá, e este é o segredo. Pra tudo se encaixar, Deus que tem que ser primeiro. O caminho verdadeiro para a felicidade. Aceite, vem sem medo, nunca é cedo, nunca é tarde. Essa é a hora, aceite, vem agora. Deixa Jesus Cristo mudar toda a sua história. Essa é a hora, essa é a sua vez. Deixa Ele fazer o que um dia Ele me fez. A partir do momento que você realmente pretende mudar de vida, realmente a partir do momento que você entende que você necessita de uma transformação na sua vida, aí você dá um passo para perto de Cristo. Basta você dar um passo para dentro do Evangelho, das palavras contidas na Bíblia, que aí a sua vida vai se transformar. Assim como a minha vida foi, a vida dos irmãos do Estratégia foram, e vários outros parceiros que hoje estão aí no Rap Cristão Nacional rimando conosco. Basta você se entregar verdadeiramente. Deus perdoa os seus pecados, tem capacidade de transformar a sua vida, curar as suas feridas, te dá paz. Se você verdadeiramente procura por paz, a melhor forma que tem é se entregar a Cristo e se render aos pés da cruz. Deus abençoe.